Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, pobre carucinha. Olá, boa noite! Isto é maravilhoso, voltar aqui após 3 anos e ver toda esta minha gente com essa alegria e com essa força, não é verdade? Cantadeira, por onde é que tens andado? Já corri tantos caminhos, nunca te tenho encontrado. Já corri tantos caminhos, nunca te tenho encontrado. Nunca me tens encontrado, estou aqui à tua beira. Anda daí, cantador, tens aqui a cantadeira. Anda daí, cantador, tens aqui a cantadeira. Vai ser de qualquer maneira, se por acaso calhar. Tens a mania que és forte, mas hoje vou-te atirar. Tens a mania que és forte, mas hoje vou-te atirar. Vais começar a chorar. Tens a mania que és bom. Tenho fome e vou guardá-la, mas tu és um aldrabão. Tenho fome e vou guardá-la, mas tu és um aldrabão. Mas vou-te pedir perdão, olha para a tua postura. Se me picas mais depressa, nem o diabo me atura. Se me picas mais depressa, nem o diabo me atura. Tu não me peças perdão, mas não venhas com mania. Se cantasse como tu, nem a minha boca abria. Se cantasse como tu, nem a minha boca abria. Mas abro e tenho alegria. É tão linda a minha vida. Se eu cantasse como tu, era burro toda a vida. Se eu cantasse como tu, era burro toda a vida. É tão linda a tua vida, em tu dizer meu regalo. Se és burro não me importa, mas estavas bem para cavalo. Se és burro não me importa, mas estavas bem para cavalo. Haver intervalo, já me disseste de tudo. Como é que uma linda destas pode um pai chamar de tudo? Como é que uma linda destas pode um pai chamar de tudo? Canta, canta, cantadeira. Canta, canta, cantador. Canta, canta, cantadeira. Oh linda, és um amor. Canta, canta, cantadeira. Oh linda, és um amor. Canta, canta, cantadora. Canta, canta, cantadeira. Canta, canta, cantadora. Um beijinho da cantadeira. Adeus até qualquer dia. Foi mais uma brincadeira. Adeus até qualquer dia. Foi mais uma brincadeira. Dizem que da minha saia para me provocar. Dizem que sou bom rapaz, mas eu não sou de ferro. Se não tiver juizinho, eu vou-te beijar. Tens um perfume envolvente, um olhar sensual. Fazes de tudo para eu andar louco por ti. Depois não me digas, fui eu quem te provocou. Sabes que quem ri por último é quem ri melhor. Brinca com fogo e depois vais ver. Com a brincadeira tudo pode acontecer. Brinca com fogo, eu estou-te a avisar. Quem muito brinca também se pode queimar. Brinca com fogo e depois vais ver. Com a brincadeira tudo pode acontecer. Brinca com fogo, eu estou-te a avisar. Quem muito brinca também se pode queimar. Tens um corpinho tão lindo, uma voz sem igual. Pedes-me coisas tão loucas que eu nunca fiz. Tantas paixões que já tive, mas é especial. Tu és a mais atrevida que já conheci. Tens um perfume envolvente, um olhar sensual. Fazes de tudo para eu andar louco por ti. Depois não me digas, fui eu quem te provocou. Sabes que quem ri por último é quem ri melhor. Brinca com fogo e depois vais ver. Com a brincadeira tudo pode acontecer. Brinca com fogo, eu estou-te a avisar. Quem muito brinca também se pode queimar. Brinca com fogo e depois vais ver. Com a brincadeira tudo pode acontecer. Brinca com fogo, eu estou-te a avisar. Quem muito brinca também se pode queimar. Sem vida, tudo por andar assim. Perdido de amor, por ti me levanto. Perdido de amor, por ti eu me deito. Perdido de amor, rendido à paixão por ti. Perdido de tudo, perdido de mim. Perdido de amor, por ti me levanto. Perdido de amor,

acordar. Já era muito tempo, agora eu quero levantar. Pois tudo que eu temia agora tá acontecendo. Eu tô chegando a um ponto em que eu não penso duas vezes. Pai, se a carne é muito fraca, mãe, se o amor não resistir, o teatro acabar as vagas, no abrigo e eu não tenho onde ir. O furacão pra mim será a salvação, primeira chance do pecado redimir. Tamanha é a ferida que o band-aid é bem maior, porque o veneno é puro e eu não sou um homem bom. E o nosso antídoto é andar fora da linha. Se o mundo é pervertido, eu preciso me converter. Você pode me chamar, eu vou. Sont victimes d'une perte de culture d'identité, jaloux de ceux qui cultivent un soldat enraciné. filho do Faro, sou filho da mãe, do rancho Minhoto e o produto de uma cidade. Uma mistura 100% alma, luz de sangue quente, orgulho de ser português, somos um povo diferente. A ver que é o teu pai, quebra um cala a boca puta. Pois sou mal criado, sou do norte, sou autêntico. A pimenta derruba, o ferro será a base. Bomba no meio do peito, sabe bang, bang, bang. As armas, as armas, minha alma e minha alegria, a alma de uma nação. As armas, as armas, minha alma e minha alegria, a alma de uma nação. Oh, minha gente, nação valente e imortal, povo unido, espalhado pelo mundo, orgulho de ser português. Viva Portugal! As armas, as armas, minha alma e minha alegria, a alma de uma nação. Tá bonito, este baile tá bonito, todo mundo agarradinho. Kulana, Buso a mi, a un Kulana. Lilo no lo sé, su hamena, ya voy a mi, a un Kulana, Buso a mi, a un Kulana. Lilo no lo sé. Gustavo Lima e você. Chora, meteoro. saudades tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Carta me liga, mais tarde tem balada. Tem Gustavo Lima até de madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você, tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. A galera canta assim, ó. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar. Curtição que hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você, tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima. Quem gostou, joga a mão pra cima e balança. Son las 5 en la mañana, yo no he dormido nada, pensando en tu belleza, loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía, no viviré en paz. Oye, conocí tu novio, pequeño y nuevo hermoso, y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas, porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia, porque él no es competencia. Por eso no hay motivos para yo ir respetar. No. Bien vestido y en mil besos, pasé por tu colegio. Mon cœur a trop souffert, je ne veux plus me faire de mal. Te busqué, no te encontraba, y eso me preocupaba. Il n'y a plus rien à faire, donc tu devrais tourner la page. Pero no tenía tu número, y tu amiga ya me lo negó. Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba, y le di una mirada, con par de palabritas tu número me dio. No, garde tes mots, tes paroles, tes promesses, un jour s'envoleront, si avec le temps. Hice cita para el psiquiatra, a ver si me ayudaba, pues ya no tengo amigos por solo hablar de ti. Lo que quiero es hablarte, para intentar besarte. ¿Será posible que de una obsesión uno pueda morir? Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto, con lujo de detalles, escucha mi versión. Que des mots, ce n'est qu'illusion. fez. Tu a beber no bar, eu louca pra te conhecer. Eu tinha uma dança nova, só que não tinha par. Já que tu não avançavas, então tive que avançar. Atravessei o salão e lá fui pé ante pé. Ai é ou não é? Ai é ou não é? Tocava a minha canção, cheguei-me à frente e sorri. Não foi pela tradição e apresentei meu batido. Meu nome é Rebeca e o teu qual é? Eu quero conhecer-te para dançar o pereré. Ai, o meu nome é Rebeca e o teu qual é? Eu quero conhecer-te para dançar o pereré. São dois passitos para a frente, dois passos para trás, mãozinha na cintura e vamos ver o que isto dá. São dois passitos para a esquerda, direita também, mãozinha na cintura e depois logo se vê. Jamais français, ai minha casinha, festa de sardinha, caipirinha e praia, verão.

do seu amor, auê, que me roubou o coração. Já estou sem saber mais o que fazer. Estou sem controlar o que mais pensar. Aroma secreto, charme e sedução. Morena gostosa, pura tentação. Ai, ué, no roça, roça. Ai, ué, no esfrega, esfrega. Ai, ué, por causa dela. Ai, ué, perco a cabeça. Ai, ué, no roça, roça. Ai, ué, no esfrega, esfrega. Ai, ué, por causa dela. Ai, ué, perco a cabeça. Maria cha cha cha, cha cha cha, Maria cha cha cha, cha cha cha, Maria cha cha cha, cha cha cha. Sua maior felicidade é fazer o cha cha cha. Quando chegou, arrumou o namorado, um velhinho já cansado em matéria de nhanhar. Todas as noites o velhinho se babava quando Maria anunciava: vou fazer o cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Quando Maria anunciava: vou fazer o cha-cha-cha. Maria foi um dia horizontina, veio uma equipa da Argentina, tinha futebol por lá. O juiz teve que atrasar a partida, a pedido da equipa, a Maria fez cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. A pedido da equipa, a Maria fez cha-cha-cha. Quando tem baile, vem sempre de mini saia. Bota, tomara que caia, faz tudo para agradar. A rapaziada vem chegando e perguntando se não viu e dançando a Maria cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Se não viu e dançando a Maria cha-cha-cha. Maria agora está ficando muito rica, com uma banca de revistas, está vendendo para a Mundial. Quem leva uma, ela agradece ao freguês, mas quem compra mais de três, ela faz um cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Mas quem compra mais de três, ela faz um cha-cha-cha. Sou português, minha manha e espanhola. Não carrego na sacola nada para me incomodar. Estás curioso, ansioso, te conheço. Estás querendo o endereço da Maria, tchá, tchá, tchá. Maria, tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Maria, tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Maria, tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Estás querendo o endereço da Maria, tchá, tchá, tchá. Maria, tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Maria, tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Maria, tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Estás querendo o endereço da Maria, tchá, tchá, tchá. Na intensa luz da escuridão ficou o segredo bem guardado para repetir. Não sei o teu nome e chamo-te a sorrir. Rosa negra, meu sinal, minha deusa sensual. Rosa negra, tu serás meu palácio. Jogo proibido mesmo a sério. Ainda consigo ter na boca o sabor dos teus lábios de mel. O teu cheiro está na minha roupa, marcas do amor em minha pele. Foto perfumada e bela e escondida no olhar. Nunca deixarei de te chamar. Rosa negra, meu sinal, minha deusa sensual. Rosa negra, tu serás meu palácio, o meu lado escondido, meu mistério. Jogo proibido mesmo a sério. Negra tu serás, meu palácio, o meu lado escondido, meu mistério, jogo proibido mesmo a sério. Rosa negra, meu sinal, minha deusa sensual. Rosa negra, tu serás meu palácio, o meu lado escondido, meu mistério, jogo proibido mesmo a sério. Casamento. Convido minhas amigas para comer e para dançar, mas demoro muito tempo a preparar o jantar. Eu sou mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais pressa. Eu sou o mestre da

pisca. Andam para aí a piscar para ver se arranjam conquista. Parece que está a dar e que veio para ficar a moda do pisca-pisca. Eles olham para a direita e pisca-pisca. Eles olham para a esquerda e pisca-pisca. Andam para aí a piscar para ver se arranjam conquista. Parece que está a dar e que veio para ficar a moda do pisca-pisca. Eles olham para a direita. Sergio Rossi, Fat Rob, Mr. Masso, here we go. No teu jeito de menina, no teu corpo de mulher, qualquer homem como eu fica submisso. Esse olhar que me domina, o teu dom de enlouquecer, são o inferno que há no céu dos meus sentidos. Quero e não quero, eu fujo, venero, mas vivo por um, dois, três. Sou medo, por isso te digo apenas talvez. Pois tu és és perigosa. És perigosa, mulher. Ai, tu és és perigosa. És perigosa, mulher. Pois tu és perigosa. És perigosa, mulher. Pois tu és qualquer homem como eu fica submisso. Esse olhar que me domina, o teu dom de enlouquecer, só o inferno que há no céu dos meus sentidos. Quero e não quero, eu fujo, venero, mas vivo por um, dois, três. Um, dois, três. Nego e não nego, sou força, sou medo, por isso te digo apenas talvez. Pois tu és kitty bites more than she purrs. If you like them crazy, then you're the one for her. Turn your life around and leave your mind in a blur. Let them know, Sergio. para frente, dois passos para

tanto amor. Dá-lhe assim com o amor. E também temos sexy Júlia Pinheiro, sexy Sonia Portugal, é sexy Fátima Lopes, sexy Portugal, é sexy Oliveira e tantas, tantas outras. Portugal é sexy, Portugal de as mulheres sexy, mais bonitas. Portugal é sexy, Portugal é sexy. Je sens que tout va bien. C'est comme si c'était Noël. Je me sens super bien. Je ne vois plus le gris du ciel. Je n'ai plus de chagrin. Je vois la vie super belle. Je n'ai plus peur de demain. Je me sens comme une abeille sur une fleur de jasmin. Comme un lézard au soleil, ma vie sourit enfin. Si je dis ça, c'est que je t'aime. Et peu importe ce qu'on dira, je t'aime et t'aimerai quand même. J'en fais ma force, j'en fais ma loi. Si je crie ça, c'est que je t'aime. Et peu importe où l'on ira, je t'aime et t'aimerai quand même. J'en fais ma force, j'en fais ma loi. Battre mon cœur comme quand j'étais gamin. Ça ressemble à du bonheur, quelque chose de très bien. C'est une douce chaleur comme un joli parfum. Un bonbon, une douceur, une tendresse, un câlin. C'est comme un bouquet de fleurs, un soleil du matin. Je n'ai plus besoin de docteur, je me sens super bien. Si je dis ça, c'est que je t'aime. Et peu importe ce qu'on dira, je t'aime et t'aimerai quand même. J'en fais ma force, j'en fais ma loi. Si je crie ça, c'est que je t'aime. Et peu importe où l'on ira, je t'aime et t'aimerai quand même. J'en fais ma force, j'en fais ma loi. Ça ne me touche même pas. Moi, la seule chose que je veux, du bonheur dans tes yeux. Si je dis ça, c'est que je t'aime. Et peu importe ce qu'on dira, je t'aime et t'aimerai quand même. J'en fais ma force, j'en fais ma loi. Si je crie ça, c'est que je t'aime. Et peu importe où l'on ira, je t'aime et t'aimerai quand même. J'en fais ma force, j'en fais ma loi. J'en fais ma loi. dream of dreams really do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I, oh, someday wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me, oh, star. Se bouscule à l'intérieur, j'ai même plus froid, j'ai même plus peur. À force de battre à mille à l'heure, il va exploser mon petit cœur. Cette fille, je la connais à peine, je vais quand même pas lui dire je t'aime. C'est vrai que j'étais pas malheureux, et depuis elle, je suis heureux. Tiens, pas plus tard que tout à l'heure, je me suis surpris achetant des fleurs. T'es même invité au resto, pas un McDo, un vrai resto. Je dois me rendre à l'évidence. Cette femme est sans pitié, elle ne me laisse aucune chance. Ce soir, l'amour est déclaré. La la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la. Je ne vais pas me laisser faire, faut pas qu'elle pense qu'elle va gagner. Ce soir elle m'emmène chez sa mère. Je suis un rebelle, je vais pas me coiffer. Elle a déjà pris rendez-vous dans une agence immobilière pour que l'on se trouve un chez nous et qu'on mélange nos petites affaires. Non, c'est pas elle qui fait la loi, c'est pas elle qui va commander. Je n'irai pas chez Ikea ni au salon des jeunes mariés. C'est pas parce que je suis fou d'elle qu'elle a le droit d'en profiter. Déjà je l'emmène au 7e ciel, je peux pas plus haut, c'est limité. Je dois me rendre à l'évidence. Cette femme est sans pitié, elle ne me laisse aucune chance. Ce soir, l'amour est déclaré. La la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la. C'est vrai qu'elle est douce et gentille, en plus elle est d'une beauté. Elle a la peau au cou vanille et je suis addict à ses baisers. Et je vous parle pas de ses trésors que j'écoute quand je vais planer au creux des courbes de son corps. Ça y est, je suis sûr, je suis envoûté. Je dois me rendre à l'évidence. Cette femme est sans pitié, elle ne me laisse aucune chance. Ce soir, l'amour est déclaré. La la la la. J'ai retenu ma colère, mais aujourd'hui je peux jurer, peu importe ce qu'ils vont faire, c'est terminé. Je redeviens moi entière et je reprends ma liberté. J'avance face à eux les poings serrés. Les entraves de la guerre, aujourd'hui c'est terminé. Je me libère des fers, j'ai trop payé. Qu'ils aillent maudire en enfer ces briseurs de liberté. Je suis femme, j'en suis fière et libérée. J'ai retenu ma colère, mais aujourd'hui je peux jurer, peu importe ce qu'ils vont faire, c'est terminé. Je redeviens moi entière et je reprends ma liberté. J'avance face à eux les poings serrés. J'ai retenu ma colère, mais aujourd'hui je peux jurer, peu importe ce qu'ils vont faire, c'est terminé. Je redeviens moi entière et je reprends ma liberté, et j'avance face à eux les poings serrés. Et j'avance face à eux les poings serrés. J'avance face à eux les poings serrés. Et j'avance face à eux les poings serrés. Oh, é vida do povo, meu. Já são 7 horas, estou atrasado para ganhar notas, estou desesperado. Eu sempre ouvi dizer: não há nada sem trabalho, a demora nunca se acaba. Chegou a hora, já estou cansado. Eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer a loucura do meu mundo que anda a sofrer. Gosto do fim de semana. Vou-te dizer quem eu sou. Vamos lá dançar, hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar, eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia, deixa andar a magia. Vou-te dizer quem eu sou, lusitano, cheio de amor. Orgulhoso eu vou, um conquistador ser. Vou-te dizer onde eu vou, lá para frente tem mais sabor. Sem trabalho a demora nunca se acaba, chegou a hora. Já estou cansado. Eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer a loucura do meu mundo que anda a sofrer. Gosto do fim de semana. Vou-te dizer quem eu sou, lusitano cheio de amor. Orgulhoso eu vou, um conquistador ser. Vou-te dizer onde eu vou, pra frente tem mais sabor. Invejoso não sou, partilhar só pode ser. Já chegou a hora, vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos lá mudar. Eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia, deixa andar na magia. Vou-te dizer quem eu sou, lusitano cheio de amor. Orgulhoso eu vou, are you ready? Let's go. cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Maro, vai, andiamo. E eu dei-lhe um beijo na testa. Ela disse mais abaixo temos festa. E então eu fui mais abaixo, dei-lhe um beijinho na boca. Ela logo respondeu, mais abaixo eu fico louca. Fui mais abaixo. estás perto do aparelho. Dei-lhe um beijo na virilha. Dei-lhe um beijo na virilha. Ela disse mais ao lado. Mais ao lado é maravilha.

ay, yo te amo. Ay, dame un bello, ay, yo te adoro. Ay, dame un bello. Quando falo, tu me olhas e sonhar. A noitinha junto à praia, quando eu te vi chegar, sabia deste sítio que eu te vinha encontrar. Chamaste a beirinha para nós conversar. Entre as estrelas e a lua, eu queria te beijar. Roça, roça, carroça nos pega, esfrega. Por causa dela perco a cabeça. Ai, ué, no roça, roça. Ai, ué, nos pega, esfrega. Ai, ué, por causa dela. Ai, ué, perco a cabeça. Yolanda, Yolanda, Yolanda. fui sincero. No fundo tu sabias, mas ainda assim tu fizeste cada luz, prejudiquei-me várias vezes por caprichos teus. Teu desrespeito mata o cupido em mim. Foste egocêntrico, egoísta, o que de bom queria só para ti. Mas o que compraste tu nunca soubeste dar. Dans la peau, baila, baila, oh.